I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Hit List Logado. Eu sou Edu Sasser, estou aqui com Darlan Generoso, muito bem-vindo. E aí pessoal, tudo bem, Ney? Como vocês estão, Ney? Tô muito animado para esse Hit List de hoje, até porque o tema é maravilhoso, gente. Esperei minha vida, a minha vida se resume a esse momento, a esse Hit List. Darlan, pessoa troll, como ele mesmo, como vocês sabem, né? E vocês já imagino, perceberam pelas piadinhas e pela música que tocou antes, que hoje vamos fazer um Hit List para homenagear ela, a princesa do pop, a rainha do autotune, Britney Spears, será homenageada, terá sua própria edição no Hit List. E nós vamos celebrar essa grande artista, essa voz, né, Darlan? A gente pode falar que ela é uma voz? É, assim, uma voz ela não é, né? Mas no silêncio dela, ela se faz ouvir. Então ela merece respeito nesse sentido. Ah, então a partir de agora é só a Neide, é só o sucesso dela, os barracos, a vida, a história, a trajetória. É praticamente um arquivo confidencial de Neide. O nosso jeitinho de trazer isso até você. Então, pra gente começar, né? Antes da gente começar a contar a história de Neide, as coisas tudo, acho que vamos botar então a primeira música de Neide, a que fez mais. Primeiro sucesso de Neide. Eu lembro, eu não sei você, mas eu lembro que eu vi pela primeira vez o clipe de Baby One More Time no Planeta Xuxa. Passou o clipe da Neide no Planeta Xuxa. Cara, eu lembro que quando a Britney surgiu, foi um fenômeno, né? Tipo, ela junto com o NSYNC e tudo mais, era um grande fenômeno pop. E aí eu não lembro quando foi a primeira vez que eu vi o clipe, mas eu lembro que eu vi muito esse clipe durante minha vida toda, durante minha adolescência quase toda, porque toda hora passava na MTV, no Multishow, na televisão, a canal aberto, Sabrina Parlatore, enfim, todos os programas de videoclipe da TV passava esse clipe muito. E é um clipe bom, né? Assim, eu acho que não é à toa que é um dos maiores, se não o maior sucesso da Britney, da história dela, Baby One More Time, porque é um clipe muito bom, ainda mais pra época, né? Exato, é o primeirão. Então a gente vai começar. Hã? Com certeza. Então a gente vai começar esse Hit List Britney Spears com Baby One More Time, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com esse Hit List e homenagem. Tá vendo? Não é um episódio de Glee, mas é uma homenagem à Neide, né? Essa mulher que merece. Vamos dizer, Sassi, que é como se fosse um E! True Hollywood Story versão logado da Neide. A gente vai falar de música, vai falar de barraco, vai falar de raspagem de cabeça, vai falar de robô, vai falar de tudo. Vai falar de tudo. Não, eu tô falando errado. Vai falar de tudo, Ney. Porque a cada bloco nós traremos palavras do vocabulário, do dicionário próprio da Britney, né? E que vocês não sabem, existe na internet um dicionário, um vocabulário próprio da Britney. Que é qualquer palavra que você fala, terminando ela com Ney. Isso é muito troll, isso é muito troll. Mas vamos contar então um pouco da trajetória dessa moça, né? Pra quem não sabe, o nome completo de Neide é Britney Jean Spears. Ela nasceu no dia 2 de dezembro de 1981 no Mississippi. É, tem dois irmãos, né? Um mais velho, que é o Brian, e a mais nova, que é a Jamie Lynn, que fazia aquela série maravilhosa, Zoe 101, né? E engravidou rapidamente também, vale dizer. É, e o pior é que a irmã dela é mais talentosa do que ela, né? Porque a irmã dela também é cantora e tem uma voz maravilhosa. Se você não ouviu, procure. Mas a irmã dela é flop, né? Enquanto o Neide for o sucesso, a irmã dela pode ter a voz, mas ficou com flop, né? É, mas o povo gosta de voz robótica, né? E a Britney agora tá no indie, né? Ela é sucesso, mas agora que ela tá no indie, ela não tem mais obrigação de fazer sucesso. A irmã dela é mais pro country, é uma outra vibe, assim. Que é a vibe do talento, né? Não, e como a rainha da autotune, mandar um beijo pra Mária Silvestre, né? Essa linda aí que tá fazendo também. Acho que ela de toda semana, hein, Lucley? Ai, ai. Mas a Britney, ela participou durante alguns anos do clube do Mickey Mouse, né? Junto com a Aguilera, que viria se tornar a grande rival da Neide no futuro, né? Até que elas lançaram CD na mesma época. Mais pra frente vai ter um hit list aí que a gente vai fazer uma estreta do pop e vai ter Neide Aguilera, voz versus playback. Fiquem ligados. Mas é junto com a Aguilera e com o Timberlake, que viria a ser o primeiro namoradinho famoso de Neide alguns anos depois, né? Isso, e junto com o Tony Luca também, né? Super famoso, super relevante do The Voice. Que descobrimos na temporada do The Voice que, além dos três, a gente teve um quarto, que foi um flop depois. Que Aguilera, Timberlake e Neide se deram bem na vida, né? E Tony Luca, que foi o quarto, não conseguiu nada. Mas enfim, aí nós tivemos ela sendo lançada pelo clube do Mickey, junto com a Aguilera e o Timberlake. E aí logo depois, nos anos 90, né, Sassi? Anos 90. É, 98 ela assinou o primeiro contrato dela. Isso, e aí ela tinha toda uma aura de pureza e virgindade em cima da Britney, que ela se lançou como, quando ela começou a ficar mais famosa, ela era namorada do Timberlake, e aí tinha todo um fetiche da mídia americana e mundial de que, ah, eles são um casal perfeito, ah, princesinha do pop, virgem, sabe? E aí eu lembro, que é muito engraçado, que na época que a Britney surgiu, e surgiu todo esse fetiche em cima dela ser uma moça nova, né, 17, 18 anos, com um namorado famoso. É como se fosse o casalzinho perfeito de Hollywood, né, os queridinhos da América. Todo mundo seguia tudo, tipo, as roupas, estilo, música. E isso é uma coisa bem, bem importante se falar da Neide, que hoje em dia ela tá nessa decadência total aí de vida, né, fazendo show em Vegas e tal. Mas, cara, no início, quando ela surgiu, ela realmente se tornou um ícone. Porque depois dela, assim, o mundo pop, entre aspas, foi todo ditado por ela até um certo ponto, entendeu? Então, isso é bem bacana de você ressaltar, assim. Ela foi um grande ícone da música pop mesmo, no início dos anos 2000. É, assim, vale ressaltar que a Britney, a gente zoa ela, fala dos autotunes, das coisas. Mas ela tem números assim que eu acho que são impressionantes, né? E que são válidos dizer. Ela já vendeu mais de 100 milhões de álbuns, 100 milhões de singles, 40 milhões de DVDs. É a oitava artista feminina que mais vendeu discos na história dos Estados Unidos. É, venceu mais de 400 prêmios, inclusive o Grammy, que a Katy Perry não tem até hoje. Desculpa, Katy Perry. Ela é a cantora mais jovem da história que ganhou uma estrela na calçada da fama. Ela é a única cantora que tem 8 álbuns consecutivos no top 5 da Billboard 200. Exatamente, todos os álbuns dela. Um quarto. Todos os álbuns dela tiraram no top 5. Isso aí, mesmo sendo uns lixos como esses últimos, né? E ela tem Mas um tá álbum de lá. remix que tem mais de 1 milhão de cópias vendidas, gente. Um álbum de música remix, tipo, música repetida. Ela tem 1 milhão e meio de cópias vendidas, é muita coisa. Não, fora que durante 9 anos seguidos foi a pessoa mais procurada no Google, foi o tema mais procurado foi Britney Spears, cara. É, tudo bem que, né, nos anos 2000 a internet não tava, era uma bomba, então ninguém tinha muito o que procurar. Então esse recorde aí eu nem, né, dá pra deixar pra lá. Mas beleza, ok. Ela é uma personalidade. Eu acho que mais do que uma cantora, a Britney, ela é um ícone mesmo, ela é uma personalidade. Até pessoas que não conhecem música e não conhecem música pop, não gostam de música pop, sabem quem é a Britney Spears, por tudo que ela representou e fez na vida dela. Então eu acho que pelo bem e pelo mal, é algo notável, né? É algo que a gente tem que reconhecer. É, com certeza. É, eu tô vendo aqui que o Baby One More Time vendeu mais de 30 milhões de cópias na Europa, mais de 12 milhões nos Estados Unidos. Ela ganhou uma centena de discos de ouro, de platina, de diamante. Foi muita coisa, sabe? Ela conseguiu, assim, uma coisa que não, ninguém tava esperando de uma menina, sei lá, de 18, 19 anos, no seu primeiro disco, né, cara? Ninguém tava Isso, esperando verdade. E eu esse acho que sucesso. até hoje, a Britney tem o recorde do disco mais vendido da história na primeira semana. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado, depois eu tenho que dar uma pesquisada. Se eu tiver errado, eu vou me retificar nos comentários desse podcast. É, ela É. vendeu mais, 1 milhão e 400 mil cópias do Oops, I Did It Again. E a Taylor Swift quase chegou nessa marca agora com o último CD dela, mas ainda não conseguiu passar. Então, mais de 10 anos, 15 anos e o recorde ainda não foi batido, entendeu? E eu acho que ninguém vai bater, porque hoje em dia, com o streaming, é muito difícil alguém conseguir vender a quantidade de disco que se vendia na década de 2000. Mas vamos falar desse primeiro disco da Britney, que foi o Baby One More Time. Além de Baby One More Time, que a gente já tocou aqui, eu tenho aqui, que eu gosto do CD. É Crazy, né? You Drive Me Crazy, que o clipe também é bem legal. Sometimes, que é a baladinha, né? Toda puritana também, na praia. Born to Make You Happy também, eu lembro também, que também era meio baladinha. É. Eu gosto desse CD, eu acho esse CD simpático. Apesar de que o CD que eu mais gosto da Neide, ele vem um pouco mais à frente. Mas, assim, eu acho que para um CD de estreia, ela colocou aí 5 singles e todos foram muito bem executados, todos foram muito bem tocados. Então, eu acho que ela foi bem promissora, né? É, você gosta das músicas do CD, Dalan? Não, eu não gosto. Não acredito. Eu não gosto muito das músicas da Britney. Ela não faz o meu estilo de música. Mas assim, eu admito que de todos os álbuns dela, eu tenho um álbum que eu acho assim ótimo, que eu vou falar mais pra frente. Não é o Baby One More Times, mas esse Baby One More Time é um álbum escutável, porque como você falou, a gente tem a música título, né, Baby One More Time, que é uma música legal, ainda mais pra época, tem uma batida legal. You Drive Me Crazy, eu acho uma música audível, mas a melhor música, na minha opinião, do CD é a música Sometimes, que assim, é uma música que eu consigo hoje pegar e ouvir de boa, sabe? Não me irrita, não me estressa. As outras músicas do CD eu dispenso, assim, eu não consigo salvar nada. Desculpa. Desculpa. Então agora a gente vai tocar Sometimes, que é uma música que não estressa da Darlan. Daqui a pouco a Por gente volta. favor, por favor. Have to know some. Estamos de volta com o Hit List especial, Neide, especial Britney Spears, especial playback, como você preferir. E a gente falou um pouquinho do Baby One More Time, mas em 2000 ela lançou o seu segundo álbum de estúdio, que é o Oops, I Did It Again, que tem um dos clipes que eu acho que, sei lá, dos mais vistos, né, na época. Claro que hoje em dia você tem aí Katia Perez fazendo aí 1 bilhão com seus vídeos no Vevo, né? É, todo não existia mundo YouTube, né, gente? Então tem que deixar claro que não existia YouTube em 2000, então... Exato, obviamente, exato. Ela tá em desvantagem nesse quesito. Aí entra aquela questão que você falou, né? Que o Oops, I Did It Again, né? O disco vendeu, tipo, 1,5 milhão de cópias na primeira semana. Isso é muita coisa. Muita, muita coisa que pra um artista só vender. É, isso é muito bizarro. Pra um artista vender em uma semana. Imagina 1,5 milhão. Gente, não tinha iTunes. Não tinha venda digital. Não tinha streaming pra você comprar a música separado e contar como compra de disco. Foram 1,5 milhão de CDzinho lá na loja vendido em uma semana. É muita coisa. É muita coisa. Exato, cara. É muito, muito louco isso. E assim como o primeiro CD, o CD dela também estreou em primeiro lugar na parada da Billboard, que é uma das paradas mega importantes do mundo, né? Acho que é a mais importante, poderíamos dizer assim, que é a mais importante do mundo, a parada da Billboard. Ah, é, com certeza. É a parada que rege a crítica e a notoriedade e o status dos artistas, né? É o que mede o que tá fazendo muito sucesso, o que tá flopando. É a Billboard. Então, assim, eu acho que... Tipo, teve muita representatividade o que foi feito. E nesse periodinho, assim, tivemos o prazer, né, de receber Neide no Brasil pro Rock in Rio de 2001, né, na noite pop maravilhosa. Todos amaram que teve NSYNC, que teve Neide, teve Sandy Júnior, foi maravilhosa. Só tudo a ver, né, foi maravilhosa. Tipo, o Rock in Rio fazendo muito sentido desde 2001, né, mas, cara, eu lembro que eu assisti na Globo, né, na época, eu lembro que a Globo, eu nem lembro quantos anos eu tinha, sei lá, 14 anos, 13 anos nessa época. Eu lembro que passou no Rock in Rio, domingo depois do Fantástico, os shows da Noite Pop, assim, que era quinta-feira. E aí como eu nunca tinha ido no Rock in Rio, né, tava muito curioso pra ver, eu fiquei em casa à noite, assim, dormi mega tarde pra assistir. E, cara, realmente era um espetáculo. Né? Ela lançava na época muito, porque, pra quem não sabe, no início da carreira, a justificativa da Britney pra não cantar é que ela era uma dançarina também. Então ela dançava muito e fazia muito esforço no palco, então não tinha como ela fazer o vocal e a dança ao mesmo tempo. Né? Então, no Rock in Rio, cara, ela deu um show, assim. Ela foi um dos destaques da noite do pop. E eu tenho quase certeza que foi um dos shows mais esperados de 2001. Porque era a primeira vez que ela vinha no Brasil. Era um ícone, estava no auge, enfim. Foi realmente muito legal na época o show dela. Sim, e esse CD, o Oops, I Did It Again, tem o clipe que, tipo, a galera toda curte, né? Que é lá no espaço, ela trabalhada naquela roupa de latex vermelha. Então, foi o clipe que a Ariana Grande tentou plagiar com aquele clipe dela do horroroso do Break Free lá, mas não conseguiu, infelizmente. Meu Deus, como você é maldoso, Dalan. Ah, mas eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Aquele clipe que a Ariana Grande fez horroroso foi uma tentativa de fazer um Oops, I Did It Again 2.0, cara. Só que não deu certo, porque o clipe da Ariana Grande é uma merda. É, uma das músicas que eu destaco desse CD é o Stronger, que eu acho o clipe muito legal, que tem ela com a cadeira maluca lá, que a cadeira voa, sobe, desce, a mulher tá trabalhada dirigindo o carro, toda de preto, inferno. Eu gosto. Tem a versão dela da música pro Rolling Stones, né? O I Can Get No Satisfaction, que é bizarra, assim, mega tosca. É, Britney, não tem como te defender com essa versão. Pra quem tem ouvidos, né? Pra quem não é surdo, ouvir essa versão de I Can Get No Satisfaction da Britney é realmente uma tortura. Mas eu acho esse CD, por incrível que pareça, um pouco melhor do que o primeiro. Eu gosto da faixa título, né? Oops, I Did It Again, Stronger, eu acho muito boa. Tem aquela, essa música Lucky também. Assim, eu gostaria de confessar que eu não conhecia a discografia da Britney Spears, conheci para gravar esse podcast, então tá tudo muito fresco na minha mente. Então as coisas que eu vou falar não é de background de anos ouvindo, eu ouvi nessa semana para gravar o podcast. Então, por Mas favor, você não me sabia, ô Darlan, você sabia que essa semana que a gente tá gravando o podcast tá completando 15 anos do lançamento de Lucky? Não acredito. Do Isso é videoclipe, tá completando. Lucky foi single? Eu não sabia. Lucky foi single, foi o terceiro single do CD e tá Não, completando 15 eu acho anos que de foi uma lançamento das do clipe. melhores músicas do CD, essa Lucky. A letra é legal, a melodia da música é legal, o vocal dela, mesmo que autotunado, tá assim, audível, entendeu? Não tá aquela, não tá aquele som de robozinho, igual num CD que a gente vai, dela que a gente vai falar mais pra frente, que é, não dá pra escutar o CD, porque todas as músicas são assim. Então eu acho assim legal esse álbum. Eu acho um álbum bom da carreira dela. Ah, Ainda não é o pra mim, melhor, mas é bom. assim, pra mim tem a música que é mais querida morta de todas, que é Don't Let Me Be the Last to Know. Que eu acho essa música de uma barra de querida estar morta pesadíssima. Música triste, música. É muito triste. Ah, uma música Essa de música arrasar a vida. deveria ter entrado no nosso último hit list, né? De pé na bunda, né? Tem tudo a ver. Que é a música da meia traída, né, gente? Pelo amor de Muito. Deus. Eu acho essa música Don't Let Me Be the Last Know triste e, sei lá, é meio pesado assim pra vibe do CD, né? Tipo, o CD é meio colorido, meio pan, meio fã, aí vem essa música fossa, né? É estranho, sei lá. Né? Né? É E esquisitas. eu acho ótimo o nome da gravadora do CD, Zomba Records. Acho muito legal o nome da gravadora, Zomba Records. Tipo, pra você ver que a zoeira com a Britney já tá desde o nome da gravadora, Zomba. Do verbo zombar, entendeu? Não sou eu que tô zombando. É a gravadora, cara. Mas a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez aqui no Hit List, que a gente vai tocar duas músicas em sequência antes da gente voltar pro próximo bloco para falar do outro CD da Britney, que foi, para mim, assim, um divisor de águas na carreira dela, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Então, o que a gente vai tocar do Oops, I Did It Again? Vamos tocar Oops, I Did It Again, né? Claro, que é a faixa boa, faixa principal do CD, e vamos tocar mais o quê? Vamos tocar o quê? Stronger. Toca Stronger, né? Que é animadinha, que é legal. Pode tocar Stronger. Então, vamos tocar Oops, I Did It Again, Stronger, e daqui a pouco a gente volta com mais Hit List. Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose the flow. Didn't really care about me. You might think that I can't take it, but you're all the same. Estamos de volta com o Hit List de Neide, né? Neide List. Estamos de volta com essa delícia. Hit List, né? Inclusive, eu acho que no nome do Hit List tem que estar Hit List, né? Faz isso. Pelos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, eu acho que esse programa merece ser chamado em uma edição especial, Hit List, né? Porque Neide é Neide, né? E agora a gente vai falar de uma fase da carreira da Britney, que pra mim, como eu disse no bloco anterior, é o grande divisor de águas dela, que foi quando ela lançou em 2001 o CD Britney, que começava com a faixa de trabalho que era I'm Slave For You. E eu lembro de ter visto esse clipe tantas vezes na MTV e no falecido programa da Sabrina Parlatore, Clip Mania, na Bandeirantes. Isso, maravilhoso. Assisti esse clipe tantas vezes, e pra você ver como tem uma coisa meio paralela entre a carreira da Christina e da Britney. Essa é a fase que a Britney, eu costumo dizer que a Britney virou piranhona, que é no I'm Slave For You, né? Que é a putaria, né? Com a galera toda suada, se relando, um monte de boca se tocando, as putarias, assim. E a Christina, em 2002, ela lançou o Stripped, né? Stripped, que é maravilhoso. Que a primeira música de trabalho dela foi o Dirty, que é também a fase da Christina putona. Isso. Né? Então acaba que meio tem esse paralelo, né, que acaba criando. E o que acontece? Esse CD levou o nome porque ela queria dizer que ela não era controlada pela gravadora, que ela, tipo, super, super controlava sua própria vida, não sei o quê. E aí, esse CD vendeu quase 800 mil cópias na primeira semana, o que é um número legal, mas abaixo do que tinha sido vendido no anterior. No Oops, I Did It Again. Mas, inclusive, ela conseguiu colocar de novo a música em primeiro lugar, e o CD em primeiro lugar, mas vendido consecutivo. Então, eu acho que ela continuou mostrando força nesse CD, isso é verdade, continuou mostrando a que veio. E, cara, por mais que eu goste de I'm Slave For You, eu tenha assistido isso um zilhão de vezes, o meu clipe favorito desse CD, a minha música favorita desse CD, e eu vou fazer uma revelação aqui, que eu... Já estou com medo. Tô com medo, gente, calma. Vai, César. Eu fazia o cover desse clipe com a minha irmã, que é o Over Protected. Não acredito. Ai, César, eu posso rir. A pessoa não tá sabendo lidar. Agora eu tô imaginando o Sassi. Ai, só você vai fazer essa hora. Mas me conta mais sobre isso, Sassi. Como assim você fazia o clipe? Não tem mais nada que contar. Olha, eu confesso que eu nunca vi esse clipe na minha vida. Agora você vai me obrigar a abrir o YouTube pra assistir esse clipe nesse momento. Porque eu preciso imaginar você fazendo o cover desse clipe. Cara, esse clipe tem duas versões, né? Que saiu primeiro a versão comum do Overprotected e depois saiu uma versão remix. Que, assim, é legal, mas eu ainda prefiro a versão original. Mas você fazia o cover de qual dos dois? Na versão original. Ah, entendi. Mas você andava. Eu tô vendo aqui que tem um carrossel. Você também simulava um carrossel com a sua irmã? Não, cara, não. Nessa mesma época eu também fazia o cover daquele clipe do The Calling também. O Adrian também. Eu também fazia. Ah, Adrian, lembro. Adrian e o Use Me. Isso, exatamente. Nessa época do CD Britney... Reparando, o início desse clipe, que eu tô vendo o clipe nesse momento, quando eu tô conversando com vocês. O início desse clipe tem uma batida meio Pretty Girls. É meio Pretty Girls o início. Isso aí. E essa música, ela meio que fala dessa coisa, justamente da super proteção, de ela não poder fazer nada, porque nessa época a Britney, ela tava naquele esquema, eu resolvi esperar, né? Só que não, né? Apesar de todas as bocas terem tocado ela já no clipe James Love For You. Mas vale dizer, Eu vou lembrar daqui a pouco. Antes da gente ler, a gente vai continuar falando do CD Britney aqui. Vou tocar um pedacinho de I'm Slave For You, um pedacinho de Overprotected, e a gente volta pra falar, porque nessa época, Britney foi para os cinemas. E foi maravilhoso. Apenas isso. E quando a Alan termina de ver o clipe de Overprotected, você ouve um pedaço de Slave For You, Overprotected. Daqui a pouco a gente volta. I know I may be young, but I've got feelings too, and I need to do what I feel like doing, so let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Yeah. I see this guy. What's practical, what's logical? What the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. I'm a slave for you. I cannot hold it, I cannot control it. I'm a slave for you. I won't deny it, I'm not trying to hide it. Time, love, joy, I need space, love, I need me. Action! Say hello to the girl that I am. You're gonna have to see through my perspective. I need to make mistakes just to learn who I am. And I don't wanna be so damn protected. Estamos de volta com Hit Listening. Gente, eu tô chocado como a Britney continua. Ela era sem expressão desde sempre, né? Mas agora ela tá mais sem expressão. Agora ela tá dark, robótica e indie, né? Mas antes, mesmo quando ela dançava e era uma pessoa mais ativa, tipo assim, o rosto dela era muito inexpressivo. Eu terminei de ver o clipe agora e, cara, assim, a música é legal, a batida é legal, ela dança bem, mas, pô, ela é muito sem sal, cara. A cara dela é sem sal. Como eu falei no bloco anterior, nessa época aí, no começo dos anos 2000, Britney tentou, né, alçou sua carreira cinematográfica. Porque Mariah tinha feito um maravilhoso filme. Como é que é o nome do filme de Mariah, gente? Era da Estrela, né? Não sei o que lá, o Brilho da Estrela. Esqueci o nome. Brilho da Estrela, que ela era dançarina, era, né? Era muito ruim. Muito ruim. Era Glitter, não sei o que. Glitter, isso! Glitter, isso aí. Glitter, e aí, Britney fez Crossroads, Amigas para Sempre, escrito por ninguém menos do que Shonda Rhimes. Shonda Rhimes é roteirista desse filme maravilhoso. Olha, eu gostaria de defender aqui Crossroads, Amigos para Sempre, porque inclusive eu fiz uma citação a esse filme maravilhoso no lugar do cast, no último lugar do cast. Se você não ouviu, por favor, vá ouvir, que é um filme à frente de seu tempo, entendeu? É um filme que trata de temas muito relevantes, muito pesados para a época, como estupro, aborto, como pessoas sem voz que querem uma carreira cantando, como é, menores de idade pegando caronas com desconhecidos. Então eu acho que é um filme que realmente abre o olho para os problemas da sociedade da época. Eu acho que as pessoas fazem pouco desse filme, fazem pouco do roteiro de Shonda Knight, mas Shonda Knight foi muito eficiente, muito sagaz na forma como ela escreveu o roteiro. Eu pessoalmente gosto bastante do filme. Até hoje, se estiver passando, eu sento pra ver, porque eu acho muito divertido. Eu também. As pessoas são mó preconceituosas com esse filme, falam que o filme é ruim, sei o quê. Acho o filme maravilhoso, acho o filme de uma beleza ímpar, sabe? E nós temos... O quê? Fala. É aquilo, Sassi. Você vai fazer um filme com baixo orçamento, com atores ruins, com uma pessoa protagonista que não é atriz, é uma cantora, e você consegue um filme minimamente assistível, cara, você tá no lucro, entendeu? Eu não entendo porque as pessoas reclamam. Sim, dá pra você ver o filme, dá pra você acompanhar a história, dá pra você entender, e você até gosta da história. Canta as musiquinhas lá e tal. Eu não entendo porque as pessoas reclamam. É, eu também não. E nesse filme a gente tem a canção tema do filme, né? Que foi até clipe, que é I'm Not a Girl, Not a Woman, né? Que a Britney tava nessa fase de transição, putona, né? Menina comportada. E aí ela tava nessa dúvida, não sou uma garota, mas também não sou uma mulher. Aí ficava essa barra de vida, sei o quê. E também teve a maravilhosa versão de I Love Rock and Roll. A Britney sempre tinha no fuder com os clássicos, né? Todo seria dela tinha uma destruição de um clássico do rock. Coitada, cara. Por que, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Maravilhoso. Nesse CD, né, tem mais duas músicas que tocaram muito, muito, muito. Os dois clipes também passaram muito na MTV. Um é o Boys, com a versão remix com o Pharrell, né? Que eu gostava. Eu achava bem legal. E também o Anticipated, que era retirado do primeiro DVD da Britney, né, inclusive, que a música era toda bonitinha, sei o quê, aí tinha ela na casinha, era o clipe do DVD. Essa música só foi lançada aqui no Brasil e na França, essa é a verdade. Gente, mas esse CD que teve aquela turnê que ela tava toda putona com uma cobra, mas, sim. Que tinha as pessoas lambendo ela no palco e ela... Seminua, suada, com óleo. Aquele óleo da Jequiti que já tava antecipando, né, o futuro da carreira dela e tal. É esse clipe, né? Esse CD, né? Não, esse beleza. CD mesmo. Que esse foi CD que... eu não gosto. Agora, agora eu só gosto dessa Overprotected porque eu vou lembrar que você fazia cover. Então, sempre que eu ouvir essa música, eu vou incluir ela agora aqui na minha playlist de favoritos, porque sempre que eu ouvir eu vou rir muito. Você é troll. Eu acho, Sato, inclusive, só um minuto, que eu tô te interrompendo muito hoje, mas eu me animei agora. Eu acho que você, nesse podcast, deveria tocar a sua versão cover dessa música. Você cantando o processo. Eu acho que os ouvintes iriam se agradar bastante. Lucas, nunca terá. Poxa. Nunca terá. Pra gente fechar essa parte aqui e continuar, a gente vai tocar agora... I'm Not a Girl, Not a Woman, que acho válido. E vamos tocar um pedacinho também de Boys, junto lá com Pharrell e Britney também. Daqui a pouco a gente volta com mais Hit List. Not yet a woman. for whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. It's over now. I spotted you dancing. You made all the girls stare. Those lips and your brown eyes and your sexy hair. I'll shake, shake my thing. I make the world want you. Tell your boys you'll be back. I wanna see what you can do. What would it take for you to just leave with me? Not trying to sound crazy, but me and you weren't meant to be. You're a sexy guy. I'm a nice girl. Sometimes a girl just needs one. Now I need you. Boys, to love her and to hold. I just want you to touch me. Boys, when a girl is with one. Boys, then she's in control. De volta com Hit List, Ney. Hit List, Ney, né? Estamos de volta, Ney, com Hit List, Ney. Muito feliz, Ney. É isso aí, gente, Ney. Bem, a gente falou do CD lá, o Britney, o CD vendeu mais de 15 milhões de cópias no mundo, então, mais uma vez, foi um mega sucesso. E em 2002, a Britney passou por um momento muito triste em sua vida, que terminou o namoro com Justin Timberlake. Pô, acabou. E aí, rolou aqueles boatos da traição, e aí ele fez aquela música maravilhosa chamada Cry Me a River, né? Ah, nossa. Eu gosto dessa música, mas é muito dor de corno também. Eu também. E aí a Neide se afastou um pouco dos shows, né? Ela tirou um período sabático e aí ela começou a gravar o quarto CD dela, que é o In The Zone, e que já chegou dando tapa na cara da sociedade cristã, né? Deu tapa na cara da sociedade cristã, chutou a porta, porque a primeira apresentação da música em questão, né, In The Zone, que era um dueto de Neide com Madonna, elas foram por VMA fazer o número de abertura, Aguilera, Neide e Madonna cantando Like a Virgin, cantando as músicas de Madonna, e aí Madonna me tacha com um beijo na boca de Neide em rede nacional, e aí essa família cristã americana foi abaixo. E na boca de Aguilera também, né? Tipo, sambou da vez. E aí a galera ficou, Jesus, o que está acontecendo? Olha, esse CD particularmente, eu acho ele muito melhor do que todos os anteriores. Porque como eu fui ouvindo na ordem, eu acho ele, assim, é como o CD pop, né? Eu acho as músicas dele muito mais memoráveis do que os outros. A gente tem a Me Against the Music, que é a música tema, né, que o Sassi tá citando, que é o featuring com a Madonna. Tem Toxic, que, porra, é um puta sucesso dela, é o... Acho que é um dos melhores clipes da história da Britney Spears, da história do videoclipe mundial. Até Taylor Swift agora meio que deu uma copiada no clipe de Bad Blood. Tem a Every Time, que é uma baladinha bem legal, que é a primeira vez que a gente vê a Britney cantando de verdade, porque tem um live dela cantando essa música sem playback, que foi chocante pra mim, porque eu nunca tinha visto ela cantar na vida. E eu descobri por indicações no Google dela cantando essa música Every Time sem playback. E tem os batidões, tem uma chamada I Got That Boom Boom, que é muito legal. É All Strangers, que também é bem legal. Então tem várias músicas nesse CD que, assim, pra mim, até então, seria o melhor CD dela, entendeu? Se a gente for olhar numa linha cronológica. Sim, e é o CD dela, assim, que ela continua explorando essa coisa da sensualidade que ela começou, né? Ela, a gente vê que nas faixas, nos clipes, ela tá, tipo, mega ousada, mega sensual. E a gente vai até tocar agora um pedacinho, então, antes da gente continuar. Vamos tocar um pedacinho de Me Against the Music e Toxic, e daqui a pouco a gente volta. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah, come on. Hey, Britney. Tonight I'm here for the beat of the drum. Gotta Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Com o hitlist especial pra Britney Spears. Espero que vocês estejam gostando. Se não estiver gostando também, é problema de vocês. Só fazendo um adendo aqui, eu acho legal que o nome desse CD é In The Zone, né? Na Zona. Que me remete, se a gente for pegar pros dias atuais, pra você ver como a Britney era visionária. Me remete ao grande sucesso de Mulher Filé Vem Pro Puteiro, né, cara? Olha só como é que as coisas se linkam. Eu acho muito, muito legal isso, como a Britney é um exemplo e uma inspiração para as cantoras de talento do cenário pop atual. É bem legal. Ai, meu Deus. E o... teve uma grande polêmica aí nessa parte nesse CD, porque a Britney fez uma canção que abordava o tema masturbação, né? Que é a Touch of My Hand. E a família cristã americana ficou chocada em Cristo, né? Ah, como se ninguém nunca tivesse batido uma siririca na vida, né? As pessoas são muito hipócritas, né, cara? Pelo amor de Deus. A Britney já tava com 22 anos de idade, 21 anos de idade. Você tá cansada de bater. Ainda mais se diziam, né, que na época ela era quase virgem. Todo mundo sabe que o que virgem mais faz na vida é se masturbar. Então, cara, ela tava contando com o dinheiro dela, a vida dela, qual o problema, gente? Pessoas são ridículas. E acabou que no comecinho de 2004 a Britney fez uma das suas primeiras loucuras muito comentadas. Ela foi pra Vegas, se casou com um amigo de infância e, tipo, acabou com o casamento um dia depois, sabe? Eu lembro que ela se casou com um cara e aí 24 horas depois ela cancelou o casamento, né? Assim, foi mó uma notícia isso. Foi, ela, mega. Ela tava ficando meio vida louca já, né? Foi antes do surto isso, né? Foi antes do surto. A gente vai chegar no surto daqui a pouco. E assim, a gente tem que dizer que você falou de Toxic, que o clipe é fodástico, não sei o quê. Vale dizer que Toxic deu o Grammy à Britney. Ela ganhou o Grammy de melhor gravação dance for Toxic. Olha aí, Katy Perry chorando nesse momento. Merecido, porque Toxic, assim, é o exemplo de música pop, assim, perfeita. A música é boa, o clipe é bom. Eu vou falar que a voz é boa porque todo mundo sabe que não é ela que tá cantando, é o robô. Mas, tipo, assim, a música em si é muito boa, então merecido. Mereceu mesmo. Katy Perry chora nesse momento. Porque a Nate tem um Grammy lá, não. Imagina quão triste deve ser a vida da Katy Perry, né? Tipo, caralho, a Britney tem um Grammy, você não. Ai, que barra. Aí o que aconteceu? A Britney foi se apresentar em 2004, né? No comecinho de... Na metade de 2004 ela foi se apresentar no Rock in Rio, só que dessa vez na edição de Lisboa. E aconteceu um problema seríssimo. Durante a apresentação de Toxic, o playback falhou. E a galera ficou como? Boom. No chão, né? No chão. E aí foi a primeira vez que a galera falou assim: mas gente, Britney não canta, é tudo playback. É tudo, não acredito, montagem. Que ninguém tinha reparado antes. Não acredito. Não. Até porque todo mundo sabe que o lip sync de Britney é um forte dela, só que não, né? Se a vida de Britney fosse The Glee Project, Nick, porra, criticaria ela todo dia, porque a Britney, quando ela faz lip sync, ela faz uma parada meio estranha com a língua, sabe? Ela bota a língua pra fora e ela pronuncia muito as palavras, dá pra ver que ela não tá cantando, cara. Exato. As pessoas são muito bobinhas, né? E aí ela também deu o CD, o In The Zone, vendeu mais de 10 milhões no mundo todo. É, ela continuou na lista de discos mais vendidos da década na Billboard, coisa e tal. Só que ela teve um problema no joelho gravando o clipe de Outrageous, que não chegou a rolar. Tem uns pedacinhos só no DVD, My Prerogative. E aí acabou que encerra-se uma fase da Britney, né, aí em 2004, 2005, e a Britney vai ficar sem gravar nada pelos próximos 4 anos. Ela só vai voltar a gravar em 2007. Mas isso é coisa para o próximo bloco, porque agora nós vamos tocar mais canções do CD In Da Zona, ou segundo Darlan, vem pro puteiro. Puteiro, melhor. Eu acho que a gente deveria traduzir todos os nomes de álbuns da Britney, cara. Eu acho que Vem pro Puteiro é a essência desse CD. Ai, ai. E agora eu vou tocar então uma coisa mais suave, vou tocar um pedacinho de Every Time e daqui a pouco a gente volta. Volta com hitlist especial Britney Spears. Agora a gente chegou numa fase da Britney que é um pouco complicada, que é onde acho que ela chegou no fundo do poço, né, Darlan? Que é a parte É, mais complicada. eu gosto de chamar de fase, parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque ela tava no auge, né? Vendendo muito CD, sucesso, namorando pessoas legais e bonitas. Ela já tava namorando aquele Kevin Federline, não, nessa época? Dela começa a namorar com Kevin Federline nessa época e agora. Então, e aí, do nada, a vida dela dá um giro de 360, de 180 graus, né? Que vira de cabeça para baixo. E aí ela vai pro buraco, assim, surta, começa a ficar louca, começa a beber, se drogar, enfim. O Sassi vai contar aí melhor para vocês, que ele é mais eloquente do que eu para contar esse tipo de história. É, esse período de 2005 a 2007 foi bem complicado para Britney. É, ela lançou a primeira coletânea dela, que é o Greatest Hits, My Prerogative, que inclusive tem esse videoclipe que eu acho bem legal. E é uma música que fala também, né, que tá todo mundo falando sobre ela, não sei o quê, mas é a prerrogativa dela. É, então, é um CD que, mesmo sendo um CD de coletânea, vendeu mais de 8 milhões de cópias. Então, é um CD que, tipo, todo mundo comprou, todo mundo tem. É. Eu tinha, desculpa aí. Bom, o Sasser era Neide fan. Qual o nome da fanbase da Neide? Acho que é Brit fã mesmo. Brit fan, o Sasser era Brit É, fan. Brit fã. Ainda é, bom. Não sou nada. Tô com medo do Sácia derrubar minha ligação aí da gravação, porque ele é britfã e eu tô falando mal. Bom. Ah, e aí, o que que acontece? Ela conheceu esse que era o cara que era bailarino dela, o Kevin Federline, e ela se casou com ele, teve dois filhos com ele, inclusive ela tava grávida no comecinho de 2005, e ela foi convidada para fazer o papel principal feminino do filme Os Gatões, que acabou sendo feito pela Jessica Simpson depois, que tem um clipe maravilhoso, que eu acho amo também, que é These Boots Are Made For Walking. Você já viu, Darlan? Não, eu conheço a Jessica Simpson, mas nunca tive o prazer de ver esse filme, graças a Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. YouTube, assistam These Boots Are Made For Walking. Eu vou até botar um pedacinho dessa música, mesmo não sendo o programa da Jessica Simpson, porque ela também nunca teria um programa, que ela tem, sei lá, um CD. Então eu vou tocar agora um pedacinho aqui, você ouve aqui agora. These Boots Are Made For Walking. Gonna walk all over you. You believed you saw me fall, oh baby. I'm pretending my bending's just for fun. You be playing where I got you playing, yeah. These double D initials were too long. All over you. Ouviu? Trilha dos Gatões. Esse clipe é maravilhoso. Tem Jessica Simpson, ela se esfregando em cima de um carro, toda ensaboada. Uma beleza, gente. Maravilhoso. E aí acabou que esse relacionamento com Kevin Federline foi mega complicado. Rolou um reality, né, que era o Britney e Kevin Chaotic, passava na MTV. Eu lembro desse reality, nossa. Reality maravilhoso, maravilhoso. E em 2006 acabou o casamento da Britney e do Kevin. Aí ela lançou uma outra música, que é a Someday. Eu gosto dessa música, só que a galera cagou muito, muito pra essa música. Muito, muito, muito. Que foi lançado junto com o CD dela de remix. Aí ela tá grávida nesse clipe, né? Aí ela fala do bebê dela, não sei o quê. Mó clipezinho bonitinho. Só que a galera cagou muito. E aí, né? Ela já tava meio da pá virada, não tava gravando nada. E aí ela se juntou a duas companhias maravilhosas. Lindsay Lohan, Paris Hilton. Aí a parada fica boa, né? Aí vai ficar legal, eu gosto. Não, e aí foi um festival de Neide me pagar pepeca de fora, né? Porque era todo dia a foto de Neide pepeca de fora em algum lugar. Ou bêbada, ou pagando mico. É um inferno. Um inferno essa parte. Que resultou numa das coisas que eu acho triste por ser uma pessoa que acompanhou a carreira da Britney ao longo dos anos. Que foi quando ela raspou a cabeça. E os paparazzi nessa época, eles estavam, tipo, seguindo ela muito. Ela tava muito em voga por a quantidade de coisa que tava acontecendo na vida dela e que não eram coisas que estavam relacionadas ao trabalho dela, né? Estavam relacionadas completamente à vida pessoal, que tava uma bagunça. E aí acho que quando ela raspou a cabeça, e tem até aquela cena lá dela batendo no carro do paparazzo com guarda-chuva, que é uma foto maravilhosa. É uma coisa triste, né, cara? É uma coisa triste. Mas é uma foto maravilhosa, inclusive pra ser capa desse hit list hoje. Ela com o guarda-chuva em cima, assim, batendo com a cara de, tipo, endemoniada, com a cabeça raspada, gritando. Não, e é bizarro, porque ela foi internada numa clínica psiquiátrica, e aí ela, tipo, teve o boato que ela teria tido, tipo, overdose, sabe? A vida dela foi pro, assim, pro buraco. E eu lembro que a mídia americana nessa época, o TMZ e tal, esses canais sensacionalistas, eles viviam 24 horas em cima da Britney, era perseguição, era câmera 24 horas na porta da casa dela, sabe? Imagina o quanto aquilo não mexeu com a cabeça dela na época. Foi muito bizarro. Exato. E aí ela ficou internada durante alguns meses, e no começo de 2007 ela começou a voltar a trabalhar. E aí ofereceram uma canção pra ela que ela acabou recusando. Sabe que canção que ofereceram pra ela, Darlan, e ela recusou? Qual? Umbrella. Ah, mas que bom, porque eu acho que na voz dela não ia ficar boa, né? É, ela disse que a canção não era... O estilo dela não era a voz dela. E ela acabou recusando essa canção. Uhum. E aí tivemos mais um momento interessante da carreira de Britney. Mas que a gente vai comentar depois que a gente tocar Someday. E daqui a pouco a gente volta. To be the way that it used to. Everything seems shallow. God, give me truth in me, and tell me somebody's watching over me. And that is all I'm praying, that someday de volta com o Hit List de Britney Spears. Esse vai ser um programa, que fique bem claro, é um programa mais longo, até porque a gente tem que falar da história da Britney, falar dos álbuns, né? Acho que ela merece, depois de tantos anos de carreira, tanta merda que aconteceu. É, gente, qualquer coisa, se vocês não conseguirem ouvir, escutem duas partes e tal. E também não vai ficar tão longo assim, vai ficar tamanho normal com as músicas, né? E eu sei que todo mundo que ouve, por mais que não goste tanto da Britney, conhece ela e às vezes tem até um pouco de curiosidade de saber o tudo que ela pode ter passado na vida. Então esse programa meio que vai te economizar de ficar lendo na internet sobre a vida dessa mulher que ninguém liga mais. Exato. E aí, Darlan, em 2007, essa moça saiu lá da reabilitação e colocou um novo álbum nas prateleiras chamado Blackout. E a primeira música de trabalho tem um clipe que eu acho pavoroso, que é o clipe de Gimme More. Gimme more. Cara, eu vou confessar, esse é o meu CD favorito da Britney. Antes de você falar do seu amor pelo Blackout, o que que acontece? Fizeram um anúncio, né? Britney voltou, não sei o quê. Britney vai abrir o VMA desse ano com a performance de Gimme More. Não sei o quê, vai ser maravilhoso. E aí, quando começou, todos aqueles holofotes, aquela pressão, e a Britney tava gorda, não tava dançando nada, tava totalmente sem energia. E o que era pra ser, tipo, o grande retorno, a volta triunfal, não sei o quê, foi uma apagação de mico inacreditável. Só se comentava a respeito disso, mas de forma negativa. Não foi uma parada legal, não foi uma parada boa. A gente percebia que ela tava, assim, mega desconfortável de estar ali. E, tipo, caramba, o que aconteceu com a Britney? Então todo mundo achou que ia ser o primeiro álbum da Britney que não seria um sucesso. É, já estavam se preocupando muito. Só que, de repente, o álbum se tornou um sucesso de crítica. A galera começou a elogiar. O que era inédito, porque a Britney sempre foi de muito sucesso na boca do povo. Tipo, ela sempre vendeu muito, mas ela nunca tinha sido aclamada. Tanto que o único Grammy dela foi Toxic, e mesmo assim foi por canção de música dance. Não foi nem por gravação do ano, nada disso. Então, eu te interrompi já, né, César? Não! então... É assim, por mais que o álbum, que ela tivesse passado essa vergonha no início do VMA e tudo mais, qualitativamente, esse álbum era muito superior a qualquer coisa que ela já tinha feito na vida, entendeu? Sim, a gente tem alguns dos comentários que eram que era o melhor álbum que a Gwen Stefani já tinha feito, que era uma obra-prima, era um triunfo brilhante, que a Britney tinha um motivo pra sorrir, que o álbum era mais coerente e melhor do que qualquer álbum do Justin Timberlake, do que a Christina Aguilera, sabe? E a Britney, ela Ela foi o primeiro álbum dela que ela não estreou no primeiro lugar, né, na Billboard. Ela ficou em segundo, porque o Eagles, né, resolveu lançar um CD no ano que a Britney lançou. E era, tipo, um CD que o Eagles estava lançando depois de 28 anos sem lançar nada inédito. Foi muito azar também, né? Sim, e fora que o álbum do Eagles custava 3 dólares apenas. É verdade, né? Teve esse plot aí. É. E aí, o que que acontece? Ainda assim, o CD vendeu quase 700 mil cópias em 2 semanas. E aí a gente já começava a ter a coisa da internet, o YouTube. Então já, não, já tinha o download. Então a gente já... Já são outros números, essa é a verdade, né? Falando só um pouquinho do álbum, Sácer, antes da gente passar para a próxima, cara, o motivo pelo qual eu gostar tanto desse CD é bem isso que o Sácer falou. É um álbum super coerente, as músicas todas conversam entre si. Gimme More, apesar de ter um clipe pavoroso, é uma música ótima. A melhor música dela do CD, na minha opinião, é a Piece of Me, onde ela tira sarro de toda a merda que ela viveu, os paparazzi em cima dela, ela passando vergonha. Tipo, tem uma parte da música que ela fala, tipo, oh my god, that Britney is so shameless. Tipo, olha como ela sem vergonha. Tipo, ela tá gorda, ela tá magra. Ela tá magra. Ela tirando sarro, o clipe também é ótimo, ela tirando sarro dela mesma o tempo todo na música. E tem outras músicas ótimas, Toy Soldier, que é uma música mais eletrônica, mais batidão, muito antes de David Guetta surgir. Break the Ice, que é uma música excelente, com um clipe maravilhoso em mangá, em anime, sabe? Freak Show, enfim, tem várias músicas no CD que são muito boas. Então, quando eu tava ouvindo nessa semana a discografia da Britney, honestamente eu não esperava ouvir um CD tão bom vindo dela, assim. Eu sempre falo que ela é robô, que ela não sei o que, que ela não tem voz. Realmente ela não tem. Se você pegar pra ouvir a música, você vê que a maior parte das músicas são feitas no autotune. Mas a música é tão boa, a letra é boa, a harmonia é boa, que não me incomodou, sabe? Eu realmente gostei do Blackout. Sim, e é justamente isso que você falou, né? O Piece of Me é o clipe mais caro, é o segundo clipe mais caro que a Britney já fez, né? O mais caro é o Toxic e depois é o Piece of Me, que eu acho que é uma das músicas mais sensacionais que a Britney já cantou. Se não a mais. Eu acho que ela consegue tirar o sarro dela de uma maneira tão verdadeira. É orgânica, né? Você não sente que ela tá forçando a barra, nem tá sendo engraçaralha. Ela tá cantando, assim, tá contando, tipo, a visão que todo mundo tinha dela. E ela tá dizendo, tipo, vocês estão fazendo isso, pra mídia, no caso, né? Mas vocês não aguentam viver sem mim, vocês querem um pedaço de mim. Porque sem mim, vocês não vêm nem revista, vocês não vêm nem jornal, vocês não têm audiência. Porque eu posso ser um freak show, que é o que ela fala numa das músicas do CD, mas esse freak show que eu sou é o que vocês gostam de mim. Tipo, vocês gostam de mim porque eu sou um freak show. E é verdade, né? Quanto mais bizarra ela era, mais audiência ela dava, mais sucesso ela fazia, mais as pessoas queriam saber o que ela estava fazendo, o que estava acontecendo com ela, enfim. E aí acabou que, com o clipe de Piece of Me, a Britney acabou com uma maldição que ela era a maior perdedora do VMA, e aí ela foi indicada 3 prêmios no VMA e levou os 3 com o clipe de Piece of Me, né, cara? Ela nunca tinha ganho nada. E aí ela ganhou vídeo do ano, vídeo feminino e vídeo pop com Piece of Me. Saiu do buraco. O jogo virou novamente, né? O jogo virou novamente. O Blackout foi eleito melhor álbum de 2007 pela Billboard. Então, é realmente um álbum que, assim, pra você que nunca ouviu, parar e ouvir com carinho. É, até você que não gosta de Britney como eu, mas você gosta de música, eu acho que é um álbum que você deveria ouvir pela música, porque pensa comigo, é um álbum de 2007, né, Sácia? Isso. E você pega, você ouve as músicas desse álbum, você vai reparar que os álbuns que vieram depois deles de música pop, de electro dance music, tipo EDM, né, que as pessoas chamam, cara, a maioria das músicas eletrônicas, né, EDM, tem muita inspiração na sonoridade desse álbum Blackout. Então foi um álbum mesmo que veio, que ela lançou uma parada antes de todo mundo. Até 2007, ninguém lançava um álbum com as músicas desse estilo que a Britney lançava, que a Britney lançou. Então eu acho um álbum bem interessante, bem importante na carreira dela. É isso aí. Então vamos tocar então. Vamos tocar o que agora, Darlan? Vamos tocar Piece of Me e Gimme More, né? Ah, é. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. It's Britney, bitch. É. Ai, ai, então vamos tocar Gimme More, Piece of Me, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Hit List logado, né? Homenagem a essa maravilhosa artista Neides. E depois de voltar aí com tudo com Blackout, é claro que criou-se uma expectativa muito grande do próximo CD que viria aí da Britney Spears. E em 2008 nós tivemos a chegada de Circles, o novo CD da Britney Spears, que já começou também dando tapa na cara e dando chutando a porta com Womanizer, que é uma das músicas que eu acho mais legais de todas, cara. Eu gosto muito de Womanizer e gosto muito do clipe de Womanizer. Isso, a música é ótima, o clipe também, né? Exato. E a Britney, ela quebrou alguns recordes aí com Womanizer, né? É, ela detém até hoje o maior salto para a primeira posição. Ela estava em 96º e pulou para o primeiro lugar. Ela tem o título de maior estreia de vendas digitais de uma artista feminina. E aqui no Brasil, o Womanizer ficou em primeiro lugar no Hot 100 durante 4 semanas consecutivas, né? E, além disso, em 2008, chegou ao final o TRL, que era tipo o disco MTV da TV americana. E o último clipe exibido no TRL foi o Baby One More Time, que foi escolhido como o clipe mais influente da história do TRL. Olha aí, cara. É, porque foi um, assim, depois da Madonna, né, do ícone pop Madonna, pra geração do TRL, da MTV, a Britney realmente era a artista mais influente, né, se você parar pra pensar. A gente já deu uns números dela aí, a mulher vendeu 10 milhões de CDs, de todos os CDs dela até o momento. Então ela realmente era muito influente. Então acho que foi uma homenagem justa, né? Foi bem legal. É. E a verdade é que esse, o Circles, eu não sei se você gosta tanto do CD, mas eu gosto. Eu gosto do Humanizer, eu gosto de Circles, eu gosto de If You See Came, eu acho bem legal também. É, essa If You See Came eu achei muito legal. E depois eu fui ler sobre a música e vi que teve uma super polêmica, porque se você fala rápido, if you see came, é fuck me, né? Exatamente. E aí na música, no clipe, parece que a Britney é uma dona de casa e tal, e aí ela tá falando. Aí censuraram a música, as pessoas, as rádios não estavam podendo tocar, o clipe foi, tipo, censurado. Porque americano tem essa coisa ridícula, né? De que tudo censura. Esse conselho dos pais aí, que manda gente que não faz nada na vida, fica enchendo a porra do saco. E a música é super legal. Eu gosto bastante dessa If You See Came. E acho legal uma música chamada Radar. Radar, né? Radar. I'm a radar. É, eu achei legal I'm essa a música radar. Radar. Mas a melhor CD, na minha opinião, ainda é a Womanizer, que tem ótimos covers, se você não conhece. Dá uma buscada no YouTube e o Womanizer cover, tem um cover da Lily Allen ótimo dessa música. Tem o cover do Red Stripes cantando Womanizer, que também é muito bom. White Stripes cantando Womanizer, que é muito bom. E aí tá molhada, porque assim, vale a pena. É uma das melhores músicas da Britney também, o Womanizer. É, eu também acho. E em 2009 a turnê, né, do Circles ganhou o prêmio de melhor turnê do ano. E o disco, ela ganhou, em 2009 a Britney ganhou nada menos do que 89 prêmios. Né? E o Circles vendeu quase 5 milhões de cópias aí no mundo. Em 2009, a Britney comemorou 10 anos de carreira, e aí ela lançou o The Single Collections, que tem tinha uma música inédita que é Tree, 1, 2, 3, né? Que é a música sobre Monange. A música do Monange, né? É a música sobre Monange, música maravilhosa. É você e eu, nós dois, nós três, no chão. Isso aí. On the floor. 1, 2, 3, Peter, Paul, Mary, não sei o que lá, fazendo tree, todo mundo ama dançar, tipo, não tem nada a ver a música, tô falando de sexo e, enfim, mas é boa a música. 1, 2, 3, fica na cabeça, né, a letra da música. Verdade, maravilhoso, maravilhoso. Então, pra gente encerrar esse bloco aqui, vamos tocar, então, Womanizer e Tree, daqui a pouco a gente volta. From how's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Faking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer, oh. Womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You do you are, you do you are. Womanizer, womanizer, womanizer. Boy, don't try to front, I know just what you are. Boy, don't try to front, I know just what you are. You got me going, you're oh so charming, but I can't do it, you womanizer. Boy, don't try to front, I know just what you are. Estamos de volta com o Hit Listening, né? Esse programa maravilhoso sobre a carreira, vida e obra de Britney Spears. E em 2011, depois de aí 2 anos parada também, sem fazer muita coisa, e aí a Britney ficou um pouco, depois de tanta polêmica com o nome dela, ela acabou ficando um pouco mais reservada, a gente quase não via a Britney envolvida em nada, os filhos, né? Ela tava assim, low profile, essa é a verdade, ela tava bem low profile nessa época, e ela começou a trabalhar no novo CD dela, que é o Femme Fatale, que é o 7º álbum da Britney, 7º álbum de estúdio, que ela cometeu, né, pra mim, ela cometeu uma atrocidade, que foi trabalhar com o moço Will.i.am. É, né? Morte horrível. Ela trabalhou com o Will.i.am e... Assim, eu gosto de algumas músicas, acho que a música que eu mais gosto do Femme Fatale é o I Wanna Go, porque eu acho o clipe bem divertido, tem a coisa do cyborg, não sei o quê, eu acho legal. Mas eu também gosto do Till the World Ends e Hold Against Me também, eu gosto. Mas nos últimos dias, assim como a gente estava ouvindo para se preparar para o podcast, a música que eu tenho mais ouvido e que eu tenho mais gostado é Criminal. Eu não gosto de praticamente nada desse CD. Eu acho um CD extremamente farofento e insuportável de se ouvir. E a única música que eu consigo assim, parar para escutar é Criminal, porque tem uma sonoridade diferente, tem... O som da flauta. É uma flauta aquilo, né? Tipo, no início. Parece. Você já viu o clipe dessa música? Não vi o clipe. Só é maravilhoso, maravilhoso o clipe dessa música também. Eu vou assistir. E eu acho a música muito boa. Essa e uma... acho que é só essa mesmo. Desse CD. Eu tava confundindo com outro CD. É a única música que presta, na minha opinião. Porque Till the World Ends e Hold It Against Me, eu acho super genérica. Eu confundo as duas, eu não sei diferenciar uma da outra. As outras músicas todas, tipo I Wanna Go, essa Beautiful Drop Dead. Nossa, insuportável essa música. Não aguentava ouvir. E Gasoline também, chatíssima. Enfim, eu acho que trabalhar com Will.i.am é a definição de morte horrível. Esse cara, ele lança a mesma coisa, todos os CDs que ele trabalha, as batidas são iguais, ele realmente só dá certo no Black Eyed Peas, e mesmo assim no Black Eyed Peas ele conseguiu ainda cagar o último CD. Então eu não gostei desse CD dela, Femme Fatale, achei que foi totalmente dispensável. Vale dizer que o Hold It Against Me, apesar de todos os problemas e não ser uma música tão bacana assim... ela ficou em primeiro lugar em mais de 20 países no dia do lançamento. Foi a música mais tocada nas rádios dos Estados Unidos no dia que ela estreou e derrubou um dos recordes aí que a Mariah Carey tinha há não sei quantos anos. Mas eu acho que é muito mais pela questão da espera, né, da Britney. Tipo, a Britney vai lançar uma parada nova, a Britney vai lançar... Então, assim, o nome Britney acaba que ainda tinha na época, né? Antes dela, sim, morrer, foram 2 anos sem lançar nada, né? Agora ela morreu e foi substituída, mas antes ainda tinha um peso, então as pessoas esperavam e todo mundo ligou pedir muita música. Pode ser isso. A Britney, pra quem não sabe, lá em São Francisco, no dia 29 de março, é o Britney Day. Dia da Britney, isso aí. Dia da Britney. Aí ela aproveitou pra gravar o novo DVD dela, né, o Femme Fatale Tour, que... tem passado constantemente no Biz. E, assim, é um show tão sem energia, tão sem energia. É muito ruim. Ele é muito está ruim. Morta, né? Cara, ela tá cagando pro público de uma maneira tão absurda que chega a ser incômodo, cara, pra você que tá vendo. Ela tá ali enchendo o bolsinho dela de dinheiro e fazendo aquilo ali por obrigação, assim. Ela tem contrato... Isso pra mim é uma coisa que me incomoda na Britney. Eu acho que, tudo bem, ela é um ícone, ela tem um nome, ela tem um... Enfim, mas cara, ela não passa nenhum tipo de emoção, de empatia com o público dela. As pessoas são apaixonadas por essa mulher e ela simplesmente caga, entendeu? Porque pra ela, o que ela tá fazendo ali é tipo, tô fazendo por obrigação, porque eu tenho que pagar minhas contas, então eu tô aqui cantando e vocês são otários, estão comprando os meus CDs e ouvindo minhas músicas. Então isso eu não consigo respeitar, assim, por mais que uma cantora seja flop e desprovida de talento, como eu acho que ela é, eu acho que o mínimo que ela pode ter é um pouco de reconhecimento e gratidão pelos fãs e pelas pessoas que compram e ouvem as músicas dela. E eu não vejo que a Britney tem isso. Ela meio que faz a parada por assim, ah, tô fazendo e tal, me agradeço. Sabe? A minha então, o que a gente vai... é essa, pelo menos. O que a gente vai tocar agora, então? Vamos tocar, então, I Wanna Go e Criminal, então, nessa toca fase Criminal, da Britney. Toca Criminal, que é a única música que presto. Que absurdo. Vamos tocar um pedacinho de I Wanna Go, que eu acho legal, e depois a gente toca Criminal e daí a gente volta. Final da trajetória de Britney Spears, falta pouquinho assim, a gente tá contando um pouquinho. É, pra encerrar essa parte do Femme Fatale, vale lembrar que o disco vendeu na primeira semana 280 mil cópias, mas aí como a gente já tá falando de 2011, foi o suficiente pra ela ficar em primeiro lugar no topo da Billboard e ela se tornou a terceira artista feminina a estrear 6 álbuns em primeiro lugar, junto com Mariah Carey e com a Janet Jackson. Uma semana depois que o CD saiu, ela fez um dueto com a Rihanna no SNM, que eu gosto bastante até desse dueto das duas, né? E aí a música também estreou em primeiro lugar, foi um sucesso. E em 2012, Britney Spears entrou para o elenco de The X Factor com salário de 15 milhões de dólares. Lembrando que Christina Aguilera, enquanto isso, estava no The Voice. E foi assim, eu lembro, né? Porque tinha X Factor. E foi um fenômeno, né? Quando ela tava chegando. Meu Deus, Britney! O primeiro episódio era só pam, pam, pam, Britney, Britney, Britney. E ela só falava uma frase o programa inteiro. I'm so proud of you. Só isso que essa infeliz falava. Ela ria e falava, tipo, very interesting. Tipo, ela tinha um papelzinho com várias frases prontas, que ela olhava pra cara da pessoa e repetia uma. Era muito bom. Ai, ai. E em 2012, a Britney foi a mulher mais bem paga da música, ganhando aproximadamente 58 milhões de dólares, tá? Mas aí a gente teve um erro, né? Né, Darlan? A gente teve um erro que em 2013 chegou aí, né, a finalização. Ela entrou pra gravar o 8º álbum dela, que é o Britney Jean, produzido pelo U.I.M. Britney Jean. E aí, Britney Jean, que fatalmente pra mim é o pior álbum da Britney de longe. É o pior álbum. Só tem lá o Work Beat, né? Que é mais pela zoação, que a gente elegeu, se eu não me engano, a gente elegeu Britney a Work Beat como a pior música do ano passado, não foi? Isso, Work Beat é a pior música de qualquer coisa que eu já ouvi na minha vida. Porque é uma música que não tem letra. É tipo uma batida muito tum, tum, tum, tum, tum, tum. E ela falando frases soltas, tipo, música tem um corpo gostoso, você quer até não sei o que lá, melhor você trabalhar, vagabunda. Você quer ser não sei o que lá, vai trabalhar, vagabunda. Não sei o que lá, chama a polícia, chama o governo. Mas, porra, que porra de música é essa? Sabe, não tem letra a música, é um saco, é um saco, um saco, um saco. Então, aí ela trabalhou o Work Beat, né, que acabou sendo... Pra gente, uma das piores, meu Deus, músicas pra sempre. E acabou que, assim, em 2014, a Britney começou aí a sua residência em Las Vegas, que muito falam que é a morte de todos os artistas. Mas foi até o que a Britney usou pra dar um shade, né? Em Iggy Azalea esse ano. É, pra ela tá funcionando bastante, né? Porque ela tá conseguindo fazer sucesso na residência. Foi, e por causa da ida da Britney pra Vegas, que a J.Lo também fechou a ida dela pra Vegas no ano que vem. É, porque a J.Lo é tapete do mundo, né? Então tudo que alguém faz, ela vai fazer também pra copiar. É, e parece que não, a gente tá aqui falando, mas a Neide ganhou um bocado de dinheiro e ela fechou aí um contrato pra poder ficar fazendo residência em Vegas até 2017, cara. Ela vai ganhar muito dinheiro ainda. É, óbvio, se alguém fosse me pagar também pra ser um robô no palco, eu também fecharia, pô. É uma nota pra ficar lá só aparecendo, tá ótimo. É, eu tenho uma amiga que foi assistir o show dela lá em Vegas, né? Essa minha amiga mora no Canadá, e aí ela tava de férias e foi investir o dinheiro dela em assistir o show da Neide. E ela falou que é o pior show que ela já viu na vida dela. Mas ela precisou ir lá pagar pra saber isso. Eu falava isso pra ela, assim, ela precisa gastar o dinheiro. Ela falou que o show é muito ruim, Darlan. Que o show é, tipo, é mega tosco, ela é mega robótica, é tudo playback, é muito ruim. Cara, a Britney morreu e foi substituída. As pessoas têm que entender isso. Ela, cara, ela não é mais a... As pessoas têm que entender que ela não é mais a Britney de, sei lá, Sometime, de Overprotected Disaster. Você não consegue mais fazer cover de Work Beat. Não é uma música que te inspira a fazer um cover, entendeu? A recriar o clipe. Não é, cara. Porque ela não é mais aquela pessoa que ela era. Ela morreu, foi substituída, ela é outra pessoa, entendeu? E as pessoas continuam idolatrando e indo e forçando uma barra em cima dessa mulher quando ela não é nada disso. Ela é uma entertainer. Isso. Porca, medíocre, que não faz nada pra entreter ninguém, faz cara de cu no palco, mexe a boca, finge que tá cantando, rebola o quadril muito mal e bota a língua pra fora, é isso que ela faz. Toda a música dela. Então não entendo porque as pessoas ainda dão credibilidade pra isso. Enfim. É, e de longe... Ele é um lixo, ele tem 9 músicas lixosas, não se salva nada, nada, nada. O único CD dela que eu não consegui ouvir, tipo, quando chegou em Work Beat, eu já tava parando e mandei uma mensagem e falei, Sácia, não tá dando, não tá dando. Eu não ouvi o CD todo porque não dá, não dá. É muito ruim. Não, e é de longe o CD que menos vendeu dela, né? Vendeu um pouco mais de 1 milhão no mundo todo, então... Não, e as pessoas zoam a Lotus Tour, da Cristina Aguilera, que o Lotus foi um flop e tal, mas, pô, o CD da Britney não vendeu nem 100 mil cópias na primeira semana. É, tipo, um dos maiores flops da história, assim. É bizarro. É, e a gente viu que é uma coisa que acabou realmente pegando de vez, porque o Pretty Girls aí, que tava toda aí, ai meu Deus, nova música de Britney com o Iggy Azalea vai ser maravilhosa, também foi flop absurdo, né? É, eu acho que, cara... A Britney de antigamente não vai rolar mais. A Britney, tipo, ela tem que fazer mesmo a residência dela, desiste de ficar lançando CD novo, vive de passado, se aposenta, entendeu? termina no auge, vai viver de royalty, essa mulher vai ganhar dinheiro pra sempre, o tanto de marca associada que ela tem, de propaganda, produto licenciado, ela vai ganhar muito dinheiro ainda. Então, vai se aposentar, vive a sua vida com calma, porque, cara, ela visivelmente não tá confortável fazendo isso, ela não gosta de trabalhar fazendo isso. Ela faz meio por contrato, com gravadora, com agente. Então, cara, se desamarra disso, vai ser feliz, Brittany. Vai vender tua arte na praia, filha, que é tua vibe. Ah, pra gente encerrar essa parte aqui, vale dizer que a Britney também participou de algumas séries de TV, né? Ela participou de Will & Grace, participou de How I Met Your Mother, participou de Glee. Então ela tem aí uma série de participações na televisão. E que as fragrâncias de Neide, assim, ela tem, sei lá, umas 12, 13 fragrâncias. E uma dessas fragrâncias rendeu a ela nada menos do que 30 milhões de dólares em 3 meses dela. É, pois é. E Britney tá aqui no Brasil com o Chiquiti, né? Hi, Brazil, it's Britney. Welcome backstage at my Vegas show. I'm so excited to launch my new fragrance, Rucker Femme Fantasy with Chiquiti. I hope it gives you the power to unlock your rock and roll side. Chiquiti, tem a propaganda, nossa, ela falando de Chiquiti, é maravilhoso. Não é que ela tem uma música no CD chamada Perfume, pra vender Chiquiti. As pessoas falam que agora ela é cantora de fragrâncias. Eu li na internet isso, cantora de fragrâncias lança CD novo, é a Britney no caso. Ai, ai, então vamos tocar o Workbeat pra gente voltar pro último bloco desse Hit List. You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna Maserati, you better work, bitch. You wanna Lamborghini, sit in martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Estamos de volta, agora sim, para o bloco derradeiro de especial Britney Spears, o Hit Listening. E agora a gente vai fazer aqui umas curiosidades, alguma coisa, falar sobre os prêmios que a Britney ganhou. Então, ela tem uma série de recordes, né, no Guinness Book, que a gente tem aqui em 2000, o álbum mais vendido por uma adolescente, álbum mais vendido nos Estados Unidos em semana de estreia, single número 1, campanha publicitária mais cara da TV, que custou 8 milhões de dólares. Aí em 2001 ela ganhou de novo melhor venda de artista feminina, melhor artista solo, álbum mais vendido. Em 2004 ela ganhou o prêmio de, entrou pro recorde de cantora mais paga do mundo, cantora mais bem paga do mundo. Não, só recorde legal, né? Tipo, pessoa mais procurada da internet. Tipo, foda-se. É, né? 2007 e 2009 ela ganhou. Quarta melhor venda de artista feminino na história da música. É tipo, artista feminina que mais vendeu em menos tempo da Península Ibérica no mês de maio, sabe? É tipo isso, já que eu digo. Ela também tem 2011 e 2012, quando os álbuns atingiram o número 1 nas paradas musicais. O Britney Jean, álbum que chegou ao topo do iTunes em menos tempo, 19 minutos, mas também não ficou muito tempo lá, né? E ela tá aqui também, algumas curiosidades. A Britney, depois da Mariah Carey, é a única artista a ter 2 debuts no número 1 da Billboard Hot 100. É a única artista a estrear um single de coletânea em primeiro na Billboard. Exato. Ela é a primeira, na verdade, né? artista isso. Feminina na história a ter seus 4 primeiros álbuns de estúdio estreando primeiro. Baby One More Time é o 25º single mais vendido de todos os tempos no Reino Unido. Assim, tem vários recordes pontuais, mas assim, ela é a artista que mais vendeu álbum nos anos 2000, isso é algo bem notável, porque anos 2000 é uma época que começou o declínio, né, da indústria fonográfica, por causa da internet, mas ela conseguiu manter esse título, que é bem legal. E a gente tem aqui também, ó, ela lucrou mais de 350 milhões de dólares com a venda de ingresso das turnês e mais 185 milhões de dólares com as coisas que são vendidas. Ou seja, é o maior lucro de todos os tempos que um performer conseguiu, seja ele masculino ou feminino. E pra fechar, ela é a única artista a ter aquele certificado do Vivo, do YouTube. Sim. De vídeos de 3 décadas diferentes. Então, tipo, ela tem Vivo Certified, né, década de 90, 2000, 2010 até 2020, no caso. Olha aí, ou seja, tá vendo? Britney, a senhora é destruidora mesmo, hein? E uma série de prêmios que ela ganhou. Tem Choice, Movie Music Awards, Europe Music Awards, Grammy, então ela ganhou um monte de coisa. Ela tem M também. Ela tem M também, exatamente. Ela venceu 5 M's. Tá vendo? É artista completa, Ney. Tá vendo? É isso aí, essa artista maravilhosa. A Britney sozinha tem mais M's do que a CW. Na história. Olha só, gente. Ai, maravilhosa, maravilhosa. Mas e aí, Darlan? Considerações finais sobre a carreira de Neide? Então, eu acho que Neide é uma personalidade notável no mundo pop, né? Na história do pop, ela é um ícone. Mas, como cantora, eu acho que ela... Não acho que ela seja talentosa. Não acho que ela... Não vou falar de merecimento, porque merecimento é uma parada de opinião. Assim, mas, na minha opinião, ela não é uma cantora que eu acho que deveria ter se destacado tanto por méritos próprios. Eu acho que o que aconteceu com ela foi uma junção de oportunidade com... Assim, ela apareceu no momento certo, sabe? As pessoas estavam prontas pra consumir o que ela oferecia, e acabou que ela virou esse fenômeno. Só que existem, né, cantores da mesma época, muito mais talentosos que ela, que não fizeram o mesmo sucesso, mas isso daí é mérito dela. É como eu falei no início do programa. Ela é uma cantora que conseguiu vender mais de 100 milhões de discos sem cantar. Então eu não posso tirar o mérito de uma pessoa dessa. Eu acho que ela é extremamente... Ela foi extremamente feliz na carreira que ela se propôs a fazer, apesar de eu, Darlan, pessoa física, não gostar do estilo de música e som que ela faz, mas respeito, acho que ela tem que se aposentar, porque o auge dela já passou, o buraco tá cada vez mais fundo, assim, ela tá lançando coisas que não tão dando pra defender, e é isso, cara, eu acho que ela tem que ser feliz lá na residência dela, vivendo do passado dela, das músicas que ela já lançou, colhendo os frutos do sucesso, e tudo desejo o melhor pra Neide, porque eu falo mal dela, xingo ela, zoo ela, mas eu falo porque eu gosto, porque ela é uma pessoa fofa, né? Legal, Neide. Ai, ai. Não, é verdade. Acho que a gente não pode negar a influência pro mundo pop que a Britney tem, né, cara? Acho que isso é inegável. Se hoje a gente tem aí uma série de genéricas que tentam ser Britney, Aguilera e coisa e tal, acho que é porque ela abriu o caminho lá no finalzinho dos anos 90, né? Não é? Com certeza. Eu acho que por mais que a gente zoa aqui, rainha do autotune, não canta, não sei o quê, ela tem a grande importância no universo musical, e isso é uma coisa que ninguém vai conseguir tirar dela. Então, fica aí a dica. Esse programa... Acho que a gente acabou sambando muito na cara da maioria das pessoas que estavam esperando esse programa, porque imaginaram que a gente fosse só falar mal da Britney o programa todo. E, assim, o objetivo não era esse. O objetivo era mesmo mostrar a importância dela pro cenário pop, né, mundial, e dar a nossa opinião. Assim, a minha opinião eu dei. Eu não gosto dela, o Sasser é Britfã e fazia cover de... Eu não sou Britfã, coisa nenhuma. Sasser, você fazia cover de Overprotect. Não tem como você não ser Britfã. Eu não sou Britfã. Assume. Sai, Sasser. Se livra dessas algarras, dessas amarras, do medo de se declarar Britfã. Você é E é isso, a gente é amigo. E eu aceito o Sasser como ele é, cara. Tudo bem ele ser British fan. Ninguém é perfeito, cara. A vida é assim. Ai, que absurdo. Quantas calúnias levantadas no programa só. Seu Darlan, mexe as despedidas. Então, pessoal, muito obrigado por vocês ouvirem o nosso hitlist. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham ficado surdos com as músicas que tocaram no programa. Pra quem quiser me seguir, o meu Twitter é Generosod. No Facebook é Darlan Generoso. Eu escrevo no Logadonei. Review de Look Ladies, que tá na reta final. Escrevo o que me pedirem pra escrever, além de Look Ladies. Agora, como tá em período de férias e ato de série, eu tô fazendo alguns posts especiais pro site. Eu tenho o meu site, Série Cine Books, onde também a gente escreve lá coisas sobre cultura pop, cinema, filme, enfim, dá uma conferida lá. Além disso, pode me chamar, comentário, comentem no post, não esqueçam, deem a opinião de vocês, digam qual a música da Britney que vocês preferem, se vocês gostam da Britney, se vocês não gostam, se vocês acham que a gente deveria fazer um review sobre outro tema, enfim, comentário de vocês, vocês falem o que vocês quiserem, tá bom? Então, um grande abraço pra vocês, até a próxima, Ney, e espero que vocês tenham gostado do programa, Ney, que a gente fez com muito carinho, Ney, pra vocês, Ney, tá bom? Beijo, tchau, Ney. Ai, ai, então é isso, crianças, tá aí nosso hit list especial da Britney Spears. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, também podem dizer aqui nos comentários. Digam quais artistas vocês querem que apareçam aqui, que tem uma edição especial pra estocar a discografia toda, sei o quê, dissecar e contar a historinha, né? Um que tá garantido é que a gente vai fazer o Tretas do Pop. A gente vai fazer Tretas do Pop, vai ter Britney versus Aguilera, Sulfite versus Katy Perry, Beyoncé versus Rihannes. Então, prepare-se. Adoro ver versus Lady Gaga, tá vindo, gente. Tá vindo. Mas isso daí vai ser tiro porra de bomba. Cláudia Leite versus Ivete Sangalo, vai ser legal. Vem aí as Tretas do Pop, vocês não perdem por esperar. Pra me seguir no Twitter é no @edu_sasser. Eu tô todas as segundas também no spinoff.com.br, todas as terças-feiras no nossocast.com.br e comprem os nossos produtos na logadostore.com. Tem canecas, tem almofadas, tem camisetas, tem descanso pra copo, tem muita coisa legal. Se vocês quiserem, a gente pode fazer a caneca da Britney pra você também. A gente pode fazer a caneca escrita aqui, do Ona Pizza Me. Se vocês quiserem, a gente pode fazer. Então a gente pode fazer uma caneca escrito alguma coisa Ney. Tipo, isso! Alguma palavra. Palavra especial Ney, tipo, a cansada Ney, tipo, com fome Ney. Pode ter tipo uma linha Ney, sabe? Com tudo Ney, pra você selecionar. É isso aí. Então acesse lá logadostore.com e compre, porque você comprando lá, a gente não tem Patreon. A maioria dos sites tem Patreon, Icedol, dinheiro, aqui não tem não. Aqui a gente faz na cara e na coragem. Então compre lá pra manter o Logado Cash mais legal. E também para poder fazer a Logado Store crescer mais e mais. Então, seu Darlan, que música de Neide encerraremos esse podcast? Ah, eu acho que a gente podia encerrar o podcast tocando a música do melhor CD da Neide, né? Que é o Blackout, na minha opinião. Mas tocando uma música do Blackout que a gente não tocou ainda. Pode ser Break the Ice. Com certeza. Clipezinho que é anime. Maravilhosa, que é o clipezinho anime e eu adoro a música. Vamos tocar essa pra gente encerrar. Então vamos tocar Blackout. Vamos tocar Break the Ice. E é isso então, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido esse hit list. Um abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau. I know I shouldn't have kept you waiting, but I'm here now. I'm a hit of yours. to me.